Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Freitas, estou aqui com o Evandro de Freitas. Olá, jovens. Estamos doentes, porém aqui tentando entreter vocês. Exatamente, só nós dois, porque o Felipe comprou a passagem errada e o Bruno foi fazer cocô. Essa mensagem do Felipe claramente usando narcóticos enquanto planeja a viagem. Comemorando lá o F1. É. Liberado. Simplesmente o cara errou a data de voltar pra casa. Caraca, muito bom isso aí. Isso já aconteceu comigo no cinema, em que cheguei lá, fui comprar o ingresso, aí fui passar, aí esperei, né? Esperei começar a sessão. Quando eu cheguei lá pra dar um ingresso, o cara falou assim: você comprou pra amanhã. Ah, ainda foi no lucro. Uma vez eu fui no teatro, eu fui depois. Caraca. Era sábado e eu fui, sei lá porquê, eu achei que era domingo. Meu Deus do céu. Aí eu cheguei e falei, ué, será que já teve a sessão? E aí era um horário diferente, tá ligado? E aí já tinha acontecido. Eu cheguei lá domingo 6 da tarde, o meu ingresso era pra sábado 4 da tarde. Eu já vacilei, mano, de ir pra um aeroporto e era pra outro. Nossa, isso deve ser muito foda. Eu fui pra Guarulhos e era pra Congonhas. Caraca. Tem um que tem que tomar muito cuidado, que é essas viagens que é de noite, cara. É. Tipo, é 1 hora da manhã. Uhum. E aí a pessoa confunde bonito, né? É do dia recorrente que passou ou é do próximo dia? Cara, é bizarro porque é uma pequena desatenção. Uma pequena. É o suficiente pra fazer você perder a parada, né? Confundir datas, o local e tudo, né? Tem que ficar ligado nas coisas. Quando eu viajo, eu fico no book que nem um louco lá. Deixa eu ver se eu tenho lugar pra dormir todo dia. Porque, porra, é foda. Imagina hotel, chegar no lugar e não ter, né? É. Pô, hoje aqui é tal dia. Caralho, não reservei nada. Aí você fica uma noite na rua. Mas eles têm um esqueminha de calendário lá bem bom, que mostra justamente isso. Se você tá coberto todos os dias. Mas é fácil se confundir. Eu perdoo, Felipe. Vamos responder perguntinhas lá do Aurelo. No caso daqui, né? Do Aurelo, onde você tá ouvindo esse podcast. O Fernando Queen perguntou: vocês já fizeram ou faria algum procedimento estético? Já fez, Evandro? Algum procedimento não. Estético, assim? De por isso que eu tenho essa cara feia. Não, nunca fiz, sei lá, porque nada nunca me incomodou. Então, talvez por ser muito caro também não ter dinheiro. Mas se eu tivesse muito, muito dinheiro e fosse algo que não fosse ruim pra minha saúde, talvez eu fizesse. Eu acho que a gente é de uma época que não se conversava muito sobre isso, nunca, né? Nunca foi nem pauta. É, porque, tipo assim, a gente tinha pivete, aí tinha uma orelhinha mais de abano, aí virava o orelha de abano, né? Que o pessoal chegava e dava uma... Sim. Pau, tivesse, né? Se tivesse um nariz grande, era o tucano e por aí vai. Tucano, exatamente. Aí, hoje em dia, a galera, como tem esses recursos... Aí fala assim, poxa, eu vou fazer aqui uma cirurgia no nariz, vou fazer um negócio na orelha. Eu lembro que lembro do Maurício Saldanha, do Rapadura Cash, das antigas, ele colava a orelha dele com o Super Bonder. Nossa, pra não sofrer bullying. Pra não sofrer bullying, né? Caraca, é doideira, né? O que a gente não faz pra poder... Cara, da adolescência é o pior, a pior época. Se encaixar na sociedade. É, a pior época do mundo, assim. Não sei se eu faria algum procedimento não, hein? Não sei... Eu acho que provavelmente eu vou ter que fazer o do nariz pra poder liberar pouco da respiração, que a minha respiração é muito ruim. E isso atrapalha, inclusive, o sono, né? Porque você ronca. O famoso desvio de septo. Pois é, eu acho que vou ter que fazer uma parada dessa, hein? É, eu tava pra fazer uns anos atrás aí, porque o meu septo faz um S dentro do nariz, é muito ruim de respirar. Mas depois que eu comecei a nadar com mais frequência, resolveu. Foi? Olha! Aham. Já tinha, cara, tinha feito os exames e tudo mais. Tava na etapa de só marcar a cirurgia. Uhum. Aí eu tomei vergonha, comecei a nadar todo dia de novo, e aí depois de uns 20 dias parou. Porque tava bizarro. A minha vida era sinusite. Puta que pariu. Toda vez fechadíssimo pra dormir. E agora só fecho quando eu tô doente, então deu uma ajudada. Mas eu tenho uma fotinha aqui, mano, é um S, é muito bizarro. Vamos lá, respondendo as perguntas aqui. Ricardo Pinto. Que propriedade intelectual de videogame você já acha que mereceu uma adaptação cinematográfica? Animação ou live action? Cara, já foi muita coisa adaptada pro cinema, mas tem um monte de jogo aí de franquia que acho que ficaria maneiro. Tipo tu acha que um Chrono Trigger não ficaria legal? Pô, tem não, vários, assim, animação da Pixar do Kingdom Hearts ia fazer sucesso pra caraca. Aí seria, imagina, massa, hein? Qualidade Pixar com esse monte de personagens da Disney, pegando a galera que gosta de cultura japonesa aí, anime e tudo mais. Seria realmente bom. De franquias mais assim, deixa eu ver. E já tem um monte sendo adaptado, né? Tipo Devil May Cry, Castlevania, Resident Evil já ganhou diversos filmes aí, né? Acho que Silent Hill nunca ganhou, né? Uma animação, mas ganhou filme, né? É, tem o filme que é legal pra caramba. Dois filmes, na verdade, né? Cara, talvez uma série tipo a do Last of Us, só que o Uncharted, será que funcionaria? Mais aventurona talvez, e tal? Talvez. O Uncharted mesmo tem um filme, né? Filme live action. Um filme que né? é bem nota 7. É. Não ofende, né? Como se diz. É. Né? Vibezinha, sessão da tarde. Bom, honesto, pô. É. GTA. Será que merecia um filme? Animação? Filme, filme, né? Filme seria foda. Filme com vários Tarantino, lucros, muda de país, Tarantino. Pô, dá pra fazer uma série gigantesca de GTA, várias temporadas. Eu acho também. Seria fantástico. O próprio Zelda, né? O Zelda vai ganhar um live action agora. É, um filme live action. Eu acho que merecia muito uma animação, cara, do Zelda. Imagina. Também seria foda. Seria. Bem feitinha, né? Com um estúdio legal puxando. Sim, é. Eu diria até que deixa eu ver, um estilo de animação que seria interessante. Eu gosto do estilo que a Illumination fez com o Mario ali. Eu acho que eles entenderam bem o universo do Zelda. Eu acho que o universo do Zelda se encaixaria perfeitamente no estilo de animação que foi o da animação do Mario, né? É que depende de qual linha vão fazer o Zelda, né? Se é o Zelda mais próximo do Ocarina, se é um Zelda mais estilizado, né? Se é um Zelda mais cartunesco, né? Acho que tem que ser cartoon e aventurinha também, cara. É. Dá pra ficar fazendo coisa séria só, não. Uhum. O Tomb Raider, tu tá ligado que vai ganhar uma animação aí? Sabia, não. Vai ser até uma animação nova aí. E aí vai o teu do Tomb Raider. Eles tentaram muito fazer os live actions, né? Fizeram aqueles da Angelina Jolie. Teve aquele da Alicia Vikander, né? Que tem coisas interessantes, mas não é tão legal assim. E agora eles vão tentar a animação, né? Pô, também tem potencial. Personagem muito carismático, assim, com um mundo já trabalhado pra ser desenvolvido, sempre tem potencial. O Donkey Kong, eu acho que funcionaria muito. O Donkey Kong, sim. Continuação ali. Estilo Mario. É. Puta, seria um animal, cara. Eles até deram uma pincelada no filme do Mario, né? É, já tem até um modelo de alguma galerinha do Donkey Kong ali. Acho que ficaria maneiro. O Red Dead Redemption, imagina um filme, live actionzão. Quem que é o diretor fudido, Jandir, de Western? Hoje em dia tem? Não tem, porque o Western não é um gênero muito bombado hoje em dia, né? Não tá em alta, né? Mas quem faria um filme maneiro? Diretor em atividade que... Boa pergunta, hein? Um Red Dead sofrido, dramalhão, pra chorar. Caraca, deixa eu ver. Coloquei aqui, simplesmente puxou Django Livre, foda-se, 2012. tá bombando a cena de faroeste, né? É... Caraca, imagina, cara, deixa eu ver É que é foda porque quando a gente pensa no faroeste, a gente pensa lá no Sérgio Leone, os filmes clássicos. Ah, tá, então, 60, o Ataque dos Cães é novo, pelo que eu vi aqui, mas não é faroeste. Não é faroeste. Ah, tem um faroeste moderno, né? Que é o Sheridan. Mal nome é o... Ataque dos Cães é bom pra caralho. Taylor Sheridan. Esse cara seria bom pra dirigir um Red Dead Redemption. Ele fez aquele filme lá... Ele faz aquela série, né? Yellowstone, que é muito famosa. Que é um tipo um faroeste moderno, assim... Ele fez um Terra Selvagem, que é fantástico. Fez uma série chamada 1923, que é muito bom também. E tem um filme chamado A Qualquer Custo, que se chama de um faroeste moderno, assim. Eu acho que o Taylor Sheridan seria um diretor excelente. Atual e que entende os paranauê. É. Daria um puta filme, mano. Porque Red Dead também tá maluco. Só a densidade dos personagens. E o roteiro tá pronto ali, né, mano? Sim. Pronto pra fazer ali. Acho que isso seria maneiro. O Crash, tu acha que o Crash Bandicoot ele teria uma força no estilinho do Mario? Tem, uma animaçãozinha? Eu acho que tem, é. Cara, se Minions, que é full infantil pra caralho, faz sucesso? Imagina verdade. Uma série do Crash, estaria pra criar também nessa pegada. E tem personagens carismáticos, né? É. Tem um lore legal, né? Eu acho que ele funciona também midiaticamente, tipo, pra vender bonecos, boneco. Né? Os brinquedos e tudo. Eu acho que o Crash... Boneco da Disney. O boneco do McDonald's. É. McDonald's feliz. Porque o Sonic mesmo, né? O Sonic ele tá fazendo muito sucesso aí. E os filmes estão ajudando muito, né? O Sonic ele. É engraçado, porque a gente não dá tanta essa moral pro Sonic fora dos videogames. E a presença deles é fantástica, porque eles têm um monte de séries animadas. Tem os filmes, né? Vai ter o terceiro filme aí. Tem uma série animada que é spin-off desses filmes. Cara, o Sonic tá na boca do. É muito carisma, cara. Não dá. É o boneco, porra. O Sonic é foda. Você viu o filme, dá vontade de sair e comprar o molequinho do Sonic. Exatamente, é. Na saída do cinema. Tu acha que Mega Man funcionaria não, hein? Acho que não. Não? Não tem um carisma não, assim? De... No jogo, nos desenvolve muito nos jogos, né? O Mega Man tem o carisma. Mega Man e sua turma ali, os amiguinhos principais, tem carisma. É, o cachorro. É, o zero e tal. Zero. Mas o mundo em si é meio qualquer coisa de robô, tá ligado? Eu acho que não. Talvez um desenho do cartoon, uma coisa menorzinha assim, daria pra fazer. Será que é porque não tá na época dos robôs ali? A galera não tá tão empolgada com a robótica. É, não sei, Mega Man não. Porra, se tivesse o Mega Man no cinema, eu não iria ver, tá ligado? Não. O Mario a gente foi amarradaço. Não sei se o Mega Man parece ser mais infantil, não sei. Não sei qual é o meu preconceito com o Mega Man, não. Eu acho que uma franquia que, se chegar no cinema e for bem feito e tem tudo pra funcionar, é o Metal Gear, cara. Essa sim, porra, mas. Pegar aí... um diretor foda, um roteiro foda. O roteiro dele, é. Se ele tiver com o dedinho de maluco dele ali no roteiro e tiver alguém pra dar uma coesão nesse roteiro, fica foda. Porque é um negócio, espionagem. Pode ter uma vibe 007, só que muito mais focada em stealth, né? Então, sim. Um negócio meio Jason Bourne, assim. Com muitos gadgets e tal, né? É. Ainda mais com essas tensões políticas que estão tendo aí, né? Entre os países, eu acho que funcionaria muito, hein? O que mais pra gente fechar esse blocão aí? Será que o Rayman... Não é, animação também. O da menininha do... Ai, Horizon vai virar série, né? Horizon vai virar série da Netflix. E aí, você acha que tem potencial? Tem potencial grande, né? Tem potencial grande. A história é boa, o mundo é bom. Se tiver dinheiro pra fazer os robôs lá de dinossauros, né? E que fique legal, cara, tem um lore gigantesco, né? O God of War mesmo vai ter uma série do Prime Video, né? Na Amazon Prime, né? É. Então... Foda que o Last of Us é tão bom que de pensar em alguma dessas chegar perto... É. É difícil, hein? Inclusive, saiu a notícia dizendo que eles vão adaptar o segundo jogo em 3 temporadas. Nossa senhora. Então vai no mínimo até a quarta. No mínimo até a quarta. A ideia são 6 temporadas, mas o segundo jogo é um jogo muito grande, né? Ele tem pelo menos 2 atos muito grandes, assim. O segundo jogo dá pra espremer caldo até umas horas. Mas pra ter 6 temporadas, teria que ter mais um jogo, eu acho. Será que a segunda temporada, ele não vai mostrar eles tão no futuro, assim? Vai mostrar a Abby mais nova, vai mostrar a Ellie nos seus primeiros passos. Então, eu acho que seria um bom arco mostrar bem antes até a morte do Joe. É. Tipo, o último episódio da segunda temporada ser a morte do Joe. E aí o começo da terceira ser... Caralho, essa altura do campeonato, não, mano. Pra gente aqui, pro universo de videogames, não é possível, né? Não é possível que o cara que tá ouvindo isso aqui não sabe que o Joe morre no 2. Ele não vê lá a Ellie, a pessoa controlando a Ellie o jogo inteiro e... É... Não achou errado, não achou estranho. Eu acho que a morte do Joe só vai ser na terceira temporada. Final da terceira temporada. Caraca, você acha que vão esticar tanto assim? Vão esticar. Ah, e talvez eles mudem a ordem então, né? Mostra a Levi. Isso. E pode ser também. Desenvolve é que é muito grande, galera. Mas pensa aí no The Last of Us 2. É um jogo muito não, grande. Não, tem muita... Ali tá umas 2, 3 séries, fácil. É que a ordem do jogo, ele morre meio cedo, né? Umas 4, 6 horinhas ali, ele já... Mas é uma história muito foda. Essa série eu tô... Saiu a assistir. É, isso aí. Que série? Que você tem alguma série assim, Júlio? Eu tenho 3. É o Last of Us, a Ruptura e o Urso, que também saiu a assistir. O Ruptura a gente tá na época da nova temporada, né? Da terceira temporada aí. Tá pra sair, né? Segundo. E aí Disney Plus aí bombando. Já tá o Disney Plus no com Disney tudo, Plus, né? Já incluiu Star Plus. Né? Ruptura da Apple. Sim, o Ruptura da Apple, mas ainda vai sair esse ano ainda, né? No segundo semestre o Ruptura. Segunda temporada. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Antes eu tinha mais esse negócio de sair o episódio e querer assistir. Mas, por exemplo, tá rolando A Casa do Dragão, que é uma série que eu gosto muito. Muito mesmo. E eu tô, tipo, vendo de boas. Ah, já vi a metade do episódio. Você não tá vendo domingo à noite, que nem tinha o evento antes. A galera vê domingo pois à noite. Mas, por exemplo, eu tenho uns amigos que estão se juntando pra ver A Casa do Dragão, né? E aí, por exemplo, se eu quiser participar desse momento... Você eu vou ter que me atualizar, né? Uhum. Vou ter que assistir. Mas, por exemplo, The Boys. The Boys eu gosto. E não tô indo na velocidade pra acompanhar o semanal, sabe? Saiu na semana. É, eu tô assistindo também, mas passa na frente. Eu tô assistindo uma boa que chama Matéria Escura. Ah, da Apple, né? Bom pra caralho. Com Alice Braga, né? Aham. Uhum. Boa história, mano. Eu comprei o livro, já tô correndo no livro pra chegar junto com a série. Caralho. Porque eu tô desesperado pra ver o que acontece. Caralho, eu li simplesmente... 1h30 do livro ontem à tarde. Caraca. Falei, deixa eu correr com essa história, 1h30. A Apple tem umas séries dessas que você, assim... Olha, tem pouca série, aí você vai assistir uma super produção absurda. É muito boa, cara. É, eu sempre o nível gigante das séries, só né, Ruptura, o Ted Lasso e essa Matéria Escura aí pra mim já vale. É, não, eles têm outras lá, que tem a história do Benjamin Franklin, você consegue ver muita coisa de época. E aí, o filme lá do Napoleão, né, tem disponível lá, sim, pra você assistir, né? É um stream, cara, que ele não tem muita coisa, mas as coisas que tem são muito interessantes. Tu já assistiu aquela The Morning Show? Que é sobre já indicaram. Um programa de TV. Aham. The Morning Show. Tem aquele Falando a Real, que é com Harrison Ford e o carinha do How I Met Your Mother, sobre terapia, cara. Bem maneiro. Essa bem aí é uma menina do que trabalha comigo indicou absurdamente, cara. Pois é. É a melhor série que eu já vi, meu Deus, tem que ver. Ficou tipo meia hora falando. Tem muita coisa legal, cara, na Apple, né? É um streaming pequeno, mas que são séries muito bem produzidas. A taxa de acerto, né, é alta, né? É. Ah, já Netflix, meu Deus, eu abro lá às vezes pra... Deixa eu ver se tem alguma coisa. Nunca sai nada, mano. E? Fico rodando meia hora e desisto de ver alguma coisa. É que coisa. Eles têm muitas opções também, né? Porra, eles, tá maluco, que catálogo. Sai muita coisa. E o negócio da Netflix é que, enquanto a Apple, ela vai muito no pouco, mas tenta fazer o acerto, a Netflix, ela pega todos os públicos, né? Então tem muita coisa pra criança, tem muita coisa pra adolescente, tem muita coisa pro público mais velho, tem muito reality show, tem muito documentário, tem muita coisa que sai, sabe? Aí você tem que enquadrar, o algoritmo tem que ajudar um pouquinho ali, né? Sim. É, ou você fala, quero ver tal coisa, aí você vai ver tá na Netflix. Você já abre e vai naquela coisa, igual foi o Godzilla pra mim recentemente. O Godzilla que ganhou o Oscar lá, eu falei, caralho, esse filme não vai sair nunca em lugar nenhum, não. O Mind Zone, né? Netflix. É, o Mind Zone. Aí eu falei, porra, aí tá bom, pra ir, tá justificando eu pagar essa Netflix aqui ainda. Tu já assistiu, Evandro, o Tartaruga Ninja Caos Mutante? Não, tem Netflix também? Entrou na Netflix. Cara, que animação legal, hein? Puts, então, de animação, mano. Tem a do Steve Universo. Não, mas é a outra lá, pô, que tem o joguinho. Do moleque as namoradas, Ramona. Ah, Scott Pilgrim. Ramona, é Scott bem legal, Pilgrim, né? Eu falei Steve. É Netflix também, né? É. Scott Pilgrim, então, essa aí eu queria ver. Tem coisa boa na Netflix, é que tem muito. Por ser um catálogo muito gigante, tem muita coisa meio qualquer coisa. Sim. Muita coisa média e ruim, mas tem bastante coisa boa também. É. Mais pergunta aqui, ó. William Braga, qual foi a derrota de futebol que mais te chateou? A Copa de 98 ou a Copa de 2014? Eu assisti esse último jogo aí, já me deu tristeza. Eu não posso ver jogo de time que eu me importo, não, cara. Ih! Eu assisti Brasil, dá uma raiva, né, 0x0 aí. Caralho, eu fico com raiva porque os caras são bons. Como é que empata com a Costa Rica, Jurandir? Ô, Evandro, eu tava assistindo o jogo e eu falei assim, cara, eu nunca vi uma seleção brasileira tocando a bola tão bem. Jurandir. Tão rápida. No começo, eu falei assim, eu tava xingando, como é que esse time não consegue fazer gol, caralho? O cara do VAR era argentino. Aí começou a falar, lá, ó, safado ladrão vai roubar o Brasil, quer ver? E aí anularam o gol, tá ligado? Eu me envolvo muito, mano. Eu não posso ver jogo do Brasil nem do São Paulo. Do São Paulo, vou te falar que eu nem ligo tanto, não. Até eu evito ver jogo do São Paulo, só vejo o resultado depois. Mas do Brasil, como eu gosto muito da seleção e gosto de futebol, e eu sei que ali tá os caras bons, dá desespero, mano, acontecer isso aí que você falou. De você ver os caras jogando bem, você sabe que os caras é bom, só máquina e não faz um gol. Caralho. Eu fiquei impressionado, sabe com quem? Com o Savinho. Bom, eu nunca nem tinha ouvido falar desse cidadão. E aí o cara bom pra caralho, que porra é essa, mano? Onde é que surgiu esse cara, meu irmão? Ele é muito. Então, o Brasil tem muito cara bom, mano. Isso. Antigamente, na época do Dunga, sei lá. A gente ficava, porra, também só convoca os ruins, cadê esse, cadê aquele outro? Nessa seleção não tem isso. A gente sabe que quem tá lá é quem tem que tá lá, tá ligado? Mas aí quando acontece isso e não ganha, é muito triste, mano. Puta merda. Mas aí, o que é que chateou mais, 98 ou 2014? Ah, cara, 98, porque eu tinha esperança ainda. Em 2014 eu já sabia que o Brasil não ia arrumar nada, não. Mas ninguém esperava aquele 7x1. Não, então, tinha um negócio, acho que era da Simples Toshiba na época, uma campanha de marketing, que você entrava no site deles e chutava o placar. E aí as pessoas que mais se aproximassem do placar, considerando a ordem de quem chutou primeiro, ganhavam uma TV. Eu lembro de ter colocado 6x0 pra Alemanha. Meu Deus do céu, mano. E aí eu fiquei puto porque não ganhei. E aí duas pessoas colocaram 7x1. E aí foi um cara que ganhou porque ele colocou 7x1 na frente. Eu lembro até hoje disso. Eu sabia que a Alemanha... Eu achava a Alemanha muito superior ao Brasil. E tava jogando melhor mesmo. Joguei esse 6x0, obviamente, porque era na zoeira, pra placa, que esse tipo de placar nem existe muito na Copa do Mundo, fosse, né? Dinheiro, eu ia pôr, mas... O 7x1 ninguém esperava, não, mano. Agora, 98, era o Brasa, caralho. Ronaldo. E aí Ronaldo veio o maldito Zidane, né? É. Mas teve pior. 2010 também era um timão e perdeu. 2006, mano. Lembra 2006? Quadrado mágico, amigo. Que era o famoso quadrado mágico. É. O auge. Pra mim era a seleção mais cara de já ganhamos. Não precisa nem jogar. Já somos era Adriano, campeões. Adriano, Kaká, Robinho. Tinha o Ronaldo Gaúcho ainda, caralho. Ainda tinha o Ronaldo. Puta merda, mano. Aquela de 2006 era foda. Foi o do Felipe Melo, 2006? Holanda? Não, esse aí foi 2010, né? Na época do Dunga ali, né? 2006 foi em França de novo, então. Gol do Roberto Carlos da meia. Isso, da meia. Nossa, ruim demais. Era mó timaço, tá maluco. Puta merda. Não, 2014, cara. 2014 eu não sabia que o Brasil era o macaco em cima do... Quer dizer, o elefante em cima da árvore. Ó, Seleção Brasileira 2006. Vamos ver aqui, ó. Ó, Dida, Cafu. E aí era Cafu e Cicinho, né? Juan, Lúcio, Roberto Carlos. Gilberto Motimão, Silva. Tá maluco. Zé Roberto, Juninho ou Adriano, Kaká ou Robinho, Ronaldinho e Ronaldo. Fala aí, mano. Só o melhor do mundo atrás do melhor do mundo. É, tá de sacanagem, rapaz. Como é que essa seleção perdeu a Copa, mano? Essa seleção dava show, caralho, né? Então, isso que é foda. Hoje em dia tem o Vini, e muita gente tá considerando o atual melhor do mundo e tal. Se fizer uma seleção de melhores do mundo, talvez ele esteja ali no bolo mesmo. Só que aí era um monte de cara, mano. Tipo, era incontestável que o Roberto Carlos é o melhor lateral esquerdo, sabe? Eu vi um vídeo maneiro sobre o Vinícius Júnior, porque o pessoal fala assim, porra, ele joga no Real Madrid, ele joga bem pra caramba, aqui ele não joga nada. Aí quando você vai ver, vai comparar, teve um cara que comparou os mesmos lances que ele fez na seleção e no Real Madrid. Uhum. E aí, o problema é, ele faz o lance, tira três zagueiros e lança pra um cara fazer o gol e não é o mesmo cara do Real Madrid, entendeu? É, exato. Ele não olha pro lado, não tem o Modric, né? Não tem um cross ali, entendeu? É, isso aí é muito difícil. Sempre vai ter os caras que jogam bem no clube e jogam pior na seleção. E tem os caras que jogam na seleção. Maldito James Rodrigues aí do São Paulo. Isso. Não faz nada, vem arrancar dinheiro do São Paulo. Colômbia. Chega lá, aparece o Messi, caralho. Como é que pode? É. Isso sempre vai ter, dificilmente o cara... Tem que ser muito acima da média, que nesses caras aí de 2002 da vida, pra você falar, não, esse cara aqui é onde jogar, ele vai arrebentar. Hoje em dia é normal ter esse cara, o cara ser bom no time e ruim na seleção. Eu acho que 2014 ele é mais sentido pra mim, porque além de ser uma Copa no Brasil, existiu todo o envolvimento, né? Porra, tava o velhinho da taça, hoje em dia, lá no Mineirão. O velhinho da taça, cara, né? Abraçado, bigode. Chorando, bigodinho. Ai, que tristeza. Só pra gente fechar aqui, Marcelo Rosa, qual das séries do 99 Vidas vocês sentem que a dinâmica flui melhor na hora de gravar? Se lembrarem de algum cast específico, por favor, citem alguns exemplos. Cara, tem duas séries que são muito maneiras de gravar. Uma delas é o Melhores Jogos do Ano, que a gente faz uma nostalgia do ano específico. Então, é sempre um podcast que é muito legal, porque é muito nostalgia, a gente volta no tempo, né? A gente volta no ano específico. E eu gosto muito de gravar. O Happy Hour é uma série muito fácil, né? É muito fácil, né, de gravar. Porque a gente só pega coisas que acontecem no nosso cotidiano e a gente fala. Mas eu gosto muito do Na TV também. Quando a gente fala de um programa específico, assim, de televisão. Acho que são esses que eu mais curto gravar, assim. Cara, eu gosto bem do Happy Hour porque é mais solto. Eu gosto do Tupac quando eu percebo que tá todo mundo na vibe. Sim. Porque tem isso, às vezes tem um que não tá na vibe, às vezes tem dois que não tá na vibe e tal. Mas às vezes engrenam ou um assunto paralelo avulso ou o próprio jogo e todo mundo fica na mesma sintonia, roda muito foda, tá ligado? Ele pediu pra citar o programa, eu gosto do Tupac, aquele que eu peguei vocês de surpresa do Pega-Pega e Bolinha de Gude. Muito bom. Que ninguém sabia, mas aconteceu justamente isso, todo mundo comprou a ideia. E aí rendeu naturalmente o programa, sabe? E os de música que a gente faz tempo que não faz, mas não os ponga top da vida, os tipo de axé, o do Mamonas, esses eu acho animal, cara. É que hoje em dia é um pouco mais difícil de fazer por causa do negócio dos direitos autorais, né? É, não pode pôr a música, né? É, porque, cara, antigamente a gente botava os trechos das músicas, assim, e isso começou a atrapalhar muito, né? A gente não consegue mais entregar 100% do que a gente queria, né? O do pagode e o do piano... Com o Antônio lá, são top 10 pra mim. Piano são top 10 no Metro Vidas, esses dois entram. É, alguns videogames e um piano. É o 530, piano. Bom dia, esse programa, cara, tá alto pra mim no ranking, viu? Pediram pra gente fazer um parte 2 dele aí. Sim, ficaria foda. Mesmo. Falar de músicas mais novas e tal. Esse de música eu gosto bem, podia ter mais. Muito bem, fechamos aí. Eu sou Júlio de Filho. E eu sou Evandro de Freitas. E esse foi o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima, tchau. There's no time playing games with little wicked boys. Special look at quickie smiling. I know says he's ready, but I just can't run a mile. Pick your feet up yourself, funky. Using words like missy, baby, play me funky. Your way of life. call, you're not a perfect boy. Yes, I didn't look like you. Put your feet up yourself, fuck me. Using words like this, baby, baby. Cause you're so